já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão. Cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver. Por isso me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude. Preciso viver. Viver teu chamado. Deixar minha história. Ser carta de Deus para o homem. Olá. Bom dia, esta é a Rádio Mateus 633. Nós estamos falando de Vila Velha, interior do estado do Espírito Santo, para toda a internet. Hoje é dia 17 de maio, um domingo do ano de 2020, e nós vamos meditar na palavra de Deus no livro aos Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Carta aos Romanos, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 25. Esse texto, ele vai falar da luta entre o desejo pela eternidade que Deus colocou no coração de todos os homens. Todos os homens têm lá no fundo um desejo pela eternidade. E a gente vai entender também a resistência humana a esse desejo. Então há uma luta muito grande daquilo que é inerente a todo ser humano. O desejo de ser eterno, porque a morte, ela é fato, ela é real. E aí surge sempre aquela dúvida, né? E depois da morte? Nós entendemos que, naturalmente, a grande maioria das pessoas entende que há algo após a morte. Uns acreditam que vão e volta várias vezes para ir melhorando a sua condição. Outros acreditam que após a morte há um período de purificação para alcançar a eternidade no céu, e outros, como nós cristãos, acreditamos que essa vida que nós vivemos, isso que nós chamamos de hoje, é uma oportunidade para nós escolhermos aonde iremos passar a eternidade, mas que ela é fato. Nós acreditamos que existe vida após a morte. nós acreditamos. E que esse tempo agora é, na verdade, para escolher aonde nós iremos passar essa vida após a morte. E existe uma minoria, mas que deve ser respeitada, de pessoas que não acreditam em vida após a morte. Acreditam que nós estamos aqui na Terra, ocupando um espaço, e quando esse tempo nosso acabar, desaparece e acabou. É uma minoria. Nós respeitamos, mas nós que acreditamos na vida após a morte, sempre tem umas questões que o texto bíblico, somente o texto bíblico é capaz de nos esclarecer. E nós vamos pensar nisso a respeito disso hoje. Romanos 1:18, ele vai falar dessa luta, né? Mas antes, eu gostaria de ler para os irmãos Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11. Olha o que fala. Ele, quem? Deus. Ele, Deus, fez tudo apropriado a seu tempo. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. E também pôs no coração, ou seja, na parte espiritual do homem, ele pôs no coração do homem o anseio, o desejo pela eternidade. Então é Deus quem pôs isso no interior do homem, esse desejo pela eternidade. É bem claro. Também pôs no coração, ou seja, no interior do homem, na sua mente, no seu intelecto, no seu espírito, o desejo pela eternidade. Aí prossegue. Mesmo assim, este, o homem, o ser humano, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Não consegue compreender, né? Mas por que não consegue compreender? Porque não é por inteligência, não é por intelecto, é por fé. E a fé, ela, 90, ou seja, a maior parte da fé, não é inteligência, é crença, é acreditar, né? Então, Deus, segundo o texto bíblico, pôs no interior de todo ser humano, de todos, do presidente da república ao porteiro do palácio lá do Planalto, a pessoa mais rica, a pessoa mais pobre, todos têm desejo de eternidade. Foi Deus quem fez isso. Então vamos para Romanos 1:18-25. Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25. É texto bíblico. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiças dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então está dizendo aqui que Deus se manifestou a todo ser humano. Não, pastor. Tem gente que nunca ouviu falar da Bíblia. Não, mas Deus se manifestou aí, né? O senhor está querendo dizer que Deus apareceu para ele? Não, Deus manifestou-se a ele. Isso não quer dizer que ele teve uma visão de Deus, não é isso não. Deus manifestou-se a ele. Mas a gente vai entender isso. Prosseguindo, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, então nós acreditamos que o mundo foi criado. Se o mundo foi criado é porque há um Criador. Pois desde a criação do mundo, os atributos, as características invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua natureza divina, está falando de Deus, têm sido vistos claramente. Ele está afirmando que desde a criação, os atributos invisíveis de Deus, o poder de Deus e a natureza divina de Deus está aí para ser visto claramente. Agora, de que forma? Texto bíblico. Sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Sendo compreendido por meio das coisas criadas. E aí eu quero usar um exemplo que é muito usado no meio cristão e que tem muita lógica. Se você está andando numa floresta densa, fechada, né, longe, não conhece tecnologia, não sabe de tecnologia, não conhece nada, está andando na floresta, aí você acha um relógio. Você acha um relógio. E você ali, né, vai vendo o relógio, que ele é tudo bem organizado, ele é bem feitinho e tal. O que que vem à sua mente? Se tem um relógio, tem um relojoeiro. Se tem um relógio, tem alguém que criou o relógio. Então ele está falando assim, olha, aqui, olha. Se existe as coisas criadas, se existe os morros, se existe o mar, se existe os céus, se existe as nuvens, se existe as estrelas, é porque existe um Criador, existe alguém que criou, porque é tudo muito organizado. É tudo muito correto, muito organizado, muito ajeitado. Um olho humano, uma gotícula de água, é tudo muito complexo. É tudo muito complexo, então há um Criador. Se você depreende que do Criado você chega ao Criador. Você chega ao Criador. Então ele fala, olha, tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Ou seja, a manifestação de Deus, ela acontece através das coisas criadas também. De forma que tais homens são indesculpáveis. Não tem desculpa para falar que não sabe da existência de Deus. Não tem desculpa. É só olhar, como eu falei, para um olho humano, né? É só olhar para o cérebro. É só olhar uma gotícula de água. É só dar uma olhadinha numa flor. É só observar como que acontece aquela química da transformação do oxigênio que respiramos para dentro de um pulmão. É só observar, é tudo muito complexo. É tudo muito difícil. Então tem um Criador. Tem um Criador. Tá? Então existe um Criador. Então essas pessoas são indesculpáveis. São indesculpáveis. É muito comum, irmãos, a gente, quando vai apresentar um evangelho, as pessoas, algumas questionarem, né? Mas como um Deus que você está falando que é tão amoroso, né? Um Deus que ele é verdadeiramente amor, pode enviar alguém para o inferno? Especialmente alguém que nunca ouviu falar de Cristo? Como que pode? Né? E às vezes a gente não tem o conhecimento desse texto aqui, a gente fica sem resposta. Mas esse texto, ele é a resposta. Porque Paulo, nesse texto, ele afirmou que Deus se revelou claramente a todas as pessoas através da sua criação. Ah, olha para uma galinha, entendeu? Aí olha para um cavalo. Se o cara não acreditar que existe uma diferença entre a galinha e o cavalo, que há uma complexidade, nossa, alguém criou isso aqui, impossível, entendeu? A diferença de uma galinha para um beija-flor, né? Então, Paulo fala, não, a pessoa está resistindo, mas se ele observar a natureza, ele vai chegar à conclusão de que tem um Criador, sim. Né? As coisas criadas prova que existe um Criador. Mas ainda assim, né, irmãos? Alguns rejeitam. até esse conhecimento básico sobre Deus como Criador. Alguns rejeitam, mas todas as pessoas, estou falando de pessoas que têm uma mente sã, né? Uma pessoa que consegue pensar, que consegue raciocinar, todas as pessoas têm um sensor interno, um sensor que nós chamamos de consciência, que aponta para aquilo que Deus deseja, mas prefere desprezar, sabia? Prefere desprezar. Tem a consciência de que deve fazer o certo, mas faz o errado, né? Ou faz errado, ou essa consciência o acusa antes, né? Ó, você não pode fazer isso. Ou então essa consciência, ela o acusa depois, vem através do arrependimento. Mas a consciência de uma pessoa equilibrada, sã, né? Estou falando de um doente. Uma pessoa equilibrada, ela aponta para o que Deus deseja, para a moral divina. De todas as pessoas, são sempre muito mais elevados do que o seu comportamento. De todas, do pastor também. O padrão moral do pastor, que ele adquiriu através do aprendizado, através da leitura da palavra, ainda assim está muito acima do comportamento dele. Ele sabe o que é certo, mas não consegue fazer tudo certo. O mesmo acontece com o borracheiro. Ele tem uma consciência moral do que é o certo, mas não consegue fazer tudo. É isso que é o processo de santificação, esse esforço. Todos os seres humanos, aquele mais moralzão, aquele mais crentaço, aquele mais suprassumo da moralidade, ele não consegue atingir aquilo que ele sabe que é o correto. Mas quem colocou isso no coração dele? Quem colocou isso, esse senso de moralidade, de justiça, na consciência dele? Foi Deus. Foi Deus. Mas por que ele não consegue, pastor? Por causa do pecado, né? O pecado corrompeu, dificultou, separou. O homem foi criado bom, mas o pecado separou, né? Então, irmãos, a consciência, que é o sensor interno, ela aponta para a existência de Deus. Até o maior marginal ele tem consciência, menos que ele seja um louco de fato e de verdade. Mas ainda assim eu acredito que há lapsos, há momentos de consciência. Eu acredito, né? Então Deus mostra a sua existência através da criação. É só olhar para a gota de água, para a galinha, para a vaca. Entendeu? Você começar a observar, você vai ver que, pô, tem um relógio? Tem. Então tem um relojoeiro, tem alguém atrás do relógio, né? Porque do contrário seria ter fé demais. Nossa, seria ter fé demais acreditar que tudo aconteceu por acomodação, foi juntando aqui, juntando ali. Nossa, isso aí isso sim é fé, acreditar nessa condição. De que as coisas, o morro está aí por acaso, de que o beija-flor foi feito por acaso, que a vaca foi feita por acaso. Nossa, é muita fé, é muita fé, entendeu? Então, eu acredito que a fé simples é acreditar na existência do Criador. É acreditar na existência, olha, tem um Criador. E a fé complexa, né, a fé difícil, a fé relutante, é essa fé de que tudo foi criado por um acaso. Foi juntando aqui, juntando ali, tá? Né, irmãos? A resistência humana é difícil. A resistência entrou com o pecado. Agora, versículo 21. Por quê? Tendo conhecido a Deus, eles conhecem a Deus. Todos conhecem a Deus. Não importa se é agnóstico, ateu, crente, todos conhecem a Deus, porque é o que Deus fala, olhar para a natureza e a consciência humana. Embora conhecendo, eles não glorificaram a Deus como Deus, de fato e de verdade. Não glorificaram a Deus como o Criador e nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos... Os seus pensamentos, as suas elucubrações, a sua fé complexa, a sua confiança complexa, a sua confiança no mais difícil, quer as coisas ir se acomodando do que alguém chegar e criar, entendeu? Tornaram-se fúteis. Fúteis. E os seus corações insensatos se obscureceram. Ou seja, essa resistência, esses pensamentos levaram as pessoas a ficarem duras de coração. Olha 22. E dizendo-se sábios, eles se acham sábios. Aqueles que acreditam nessa coincidência de uma coisa juntar aqui, outra coisa juntar ali, juntar lá e tal, e sair um relógio, juntar aqui, juntar lá e tal, aparecer um beija-flor, juntar aqui, juntar lá e tal, aparecer um camelo. Eles se acham sábios. Eles acham que nós que acreditamos num Criador, que nós somos ignorantes. Eles se acham sábios. Mas olha o que Deus fala deles. Ó. Dizendo-se sábios, estes se tornaram loucos. Loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Então, eles acreditam que tem um Deus. Mas eles não quiseram reconhecer o Deus imortal. Porque se eles reconhecessem o Deus imortal, eles teriam que se colocar na posição de criatura. Criatura. Eles teriam que se colocar na posição de submisso ao Criador. Mas o homem, o desejo do homem foi manipulado, né, irmãos? Na criação. O desejo do homem é ele ser Criador. Ou seja, ele ser Deus. Aí o que ele fez? Ele criou imagens. Imagens semelhantes de coisas mortais, semelhante a outro ser humano, semelhante ao Pedro, ao João, ao Antônio. Ele criou imagens semelhantes a Maria, a José, a Chico. Ele criou imagens porque ele tem a necessidade de ele ser o Criador. Isso chama-se orgulho. Isso chama-se orgulho. Ele não quer reconhecer o Deus como Criador. Então, não, ele quer criar. Ele quer criar imagens semelhantes do homem mortal, bem como de pássaros. Outros criam de pássaros. Oh, o urubu vai reinar esse ano, a pombinha, sabe? Criaram imagens, ou de quadrúpedes e répteis. 24. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual. A impureza. Porque existe a pureza sexual, né, irmãos? Existe, Deus criou o homem e a mulher para se relacionarem sexualmente. Além de criarem, além de, da posteridade, de perpetuarem a espécie, para também se satisfazer, para também ter prazer. Ter prazer, você lê, cantar, e você vai perceber muito bem isso. Que Deus criou o homem e a mulher para um dar prazer ao outro. E Deus criou a pureza sexual para perpetuação da espécie. Homem com homem não gera filho. Mulher com mulher não gera filho. Estão fazendo várias tentativas, mas a gente percebe que biblicamente é impureza. Por quê? Porque não perpetua a espécie. Alguém falou com muita propriedade e é muito simples. É muito simples de entender que se só houvesse homem com homem, mulher com mulher, a espécie humana acabaria em menos de 100 anos. Em menos de 100 anos, porque não teria como perpetuar a espécie. Então, Deus criou a pureza sexual. Primeiro, para perpetuar a espécie. O ser humano se perpetuar, reproduzir o ser humano. E segundo, para satisfação mútua. Homem dá o prazer à mulher dá o prazer ao homem. Isso chama-se pureza sexual. Mas, como o homem, ele rejeitou o Criador, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, do seu ser interior, para a degradação dos seus corpos em si. Essas pessoas trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, irmãos, essa é a defesa de Paulo nessa passagem, né, nos dizendo desse desejo, Salomão em Eclesiastes, da eternidade em todo ser humano, e dessa resistência humana em Romanos 18, 25, Paulo nos relata. É importante a gente ter conhecimento, saber que isto é uma realidade. Então, irmãos, nós percebemos que Deus, ele se revela poderoso, né, inteligente e detalhista na natureza. Na natureza, nossa, olha esse mar, misericórdia, né? Inteligente, a questão do olho humano, o funcionamento do ser humano, do olho humano, né? E detalhista, quantos detalhes, nossa, é muito maravilhoso. A isso a teologia sistemática chama de revelação geral de Deus. Ninguém pode se excusar, ninguém pode se desculpar de ter uma noção, sabe, uma ideia da existência de um Deus, Mas além dessa revelação geral, Deus ele nos deixou a sua revelação especial. O que seria, pastor, a revelação especial? Seria as escrituras. Né, os escritos, os relatos, tudo detalhista. 40 pessoas escrevendo em épocas diferentes, tá, em contextos diferentes, falando da mesma coisa, Jesus Cristo. Falando de lugares diferentes, sabe? Mas não se conhecia uma diferença entre um e o outro de 2000 anos. Mas falando da mesma pessoa de Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus Cristo. Né? Então a revelação especial é a Bíblia. Nós temos que conhecer o texto bíblico. É lindo, é maravilhoso o texto bíblico. E além do texto bíblico, na revelação especial, tem ainda a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio e se revelou como o Deus homem, o Deus verdadeiro. Jesus Cristo é a revelação especial. Então nós temos três revelações: a geral, né, que você olha para a natureza e você é capaz de ter uma ideia, né, da existência de Deus. Existe a revelação especial, que é o texto bíblico, e existe a revelação especial, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a manifestação do respeito, do amor de Deus, de sua misericórdia com respeito à nossa vida eterna. Então, irmãos, a ira de Deus, ela se revela. Deus, conforme esse texto de Romanos, fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça do homem, que impedem a verdade pela sua injustiça. Pastor, o homem impede? Impede, irmãos. Impede. O homem é capaz de impedir, de retardar a manifestação completa de Deus, né? Deus fala que o pagão, o ímpio, ele não pode se escusar dizendo que não sabe nada de Deus, porque a natureza revela a existência de um Deus, de um Deus. Mas o homem prefere especulação, né? O homem prefere especulação, porque na verdade, irmãos, tudo que existe aí são especulações, são ciências especulativas. Não existe uma definição, são teses. São teses. Tá? Então, está no mesmo pé de igualdade da Bíblia. A Bíblia, ela, talvez ela tenha uma vantagem, que ela retrata fatos históricos que se comprovam, né, através dos livros seculares. Ela se comprova através de localizações geográficas, né, que se constata, né? Mas também, para crer na Bíblia, é preciso ter fé. É preciso ter fé. Assim como para crer nas teses científicas, evolucionistas, é preciso ter fé, porque é uma tese. Não há uma comprovação. Não existe. Não. Ah, pastor, mas tem o carbono. Não, é uma tese. Não, mas o Darwin... Não, o Darwin escreveu uma tese. Ele escreveu uma tese, que era para se discutir. Tá? Então é preciso ter fé dos dois lados. É preciso ter fé dos dois lados. Tanto no criacionismo, que somos nós, que a Bíblia fala, como no evolucionismo, que é o que Darwin... Na verdade, Darwin não pregou o evolucionismo, mas que se atribui a ele. Nos dois é preciso ter fé. A verdade é, se o evolucionismo estiver certo, na vida após morte não vai alterar nada para mim. Para mim, que acredito no criacionismo. Né? Se o evolucionismo estiver certo, na vida eterna não vai alterar nada para mim, que sou criacionista. Agora, se o criacionismo, se a Bíblia estiver correta, eu vou para o céu. O evolucionista que não acreditou, ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno. Então, uma matemática, numa lógica simples aí, eu e ele, nós vamos viver. Só que se a tese dele estiver errada, se ele não fez a opção sincera por Jesus Cristo aqui nessa terra, se a tese do evolucionista estiver errada, ele vai para o inferno. Já a minha tese de criacionista, se estiver certa, eu vou para o céu. E se eu estiver errado? Ah, eu vivi que nem evolucionista. Mesmo jeito, não perdi nada. Né? Então, irmãos, a ira de Deus, ela se revela. Porque Deus fala, puxa vida, deixei tudo aí para o homem ver. E ele resiste. Ele ainda resiste. Ele não me aceita. Mas é muita petulância desse homem. É muita. Eu deixei aí para ele ver, ele continua resistindo, né? Então, a ira de Deus, que não é manifesta agora, vai ser manifesta no grande julgamento do trono branco, pois é lá que vai separar uns para o céu e outros para o inferno. Então, a ira de Deus, ela vai ser clara, né? Olha, eu deixei a natureza, eu deixei pregadores, eu deixei o texto bíblico, eu mandei o meu filho e você não acreditou. Né? Então, vai me desculpar, eu não estou te mandando para o inferno. Eu só estou confirmando aquilo que você decidiu, você que escolheu ir para o inferno. Né? Então, irmãos, é preciso a gente estar atento a isso. É preciso a gente observar isso. É preciso, em alguns momentos, a gente separar a paixão da razão. É preciso. Não adianta o homem ele só ter uma vertente. Né? Isso não, tem que olhar como um todo, tem que avaliar. Como que a pessoa pode falar mal da Bíblia se ela não conhece a Bíblia? O mínimo da tese evolucionista de Darwin, todo brasileiro ele tem ideia, porque todo o ensino básico, o ensino médio e até no terceiro grau, a tese que é apresentada para toda a população brasileira não é a criacionista, é a evolucionista. Eles não falam da Bíblia na formação escolar, eles falam da tese evolucionista. Só que não fala que é tese, né? Não falam que é tese. O correto, pastor, qual seria? Apresentar as duas. apresentar as duas, apresentar tese evolucionista, tese, não é o inimigo, ele trabalha, ele age contra, né? Ele age em contra. Então, irmãos, se existe o relógio, nós acreditamos que existe o relojoeiro. E nós entendemos que o homem, ele é um plagiador. Ele é um plagiador. Quando o Satanás convenceu a Eva, ele inoculou, ele passou para o homem esse vírus do desejo de ser igual a Deus, porque ele, Satanás, desejava ser igual a Deus. Por isso que ele foi expulso do céu. Por isso que ele foi expulso do céu e condenado ao inferno. Mas ele passou para o homem isso, né? Olha o que, que ele fala para Eva em Gênesis 3:5. Olha, para convencer a Eva. Deus sabe, Eva, que no dia que vocês comerem do fruto, os seus olhos se abrirão. E vocês serão como Deus. E vocês serão como Deus. Nossa, Eva, nossa, ser como Deus, né? Conhecedores do bem e do mal. Satanás falou isso. E até hoje o ser humano, ele está com essa ideia. Puxa, eu posso criar, né? Eu posso ser criador. Tem uma piada muito gostosa que no texto, no meio cristão, que eu acho que serve nesse momento aqui, né? É uma piada abençoadora. Então dizem que o cientista chegou até Deus e falou: Deus, olha, nós desvendamos o mistério. Nós descobrimos como que faz o ser humano. Nós descobrimos como faz o ser humano. Deus falou: sério? O cientista falou: claro, descobrimos. Nós descobrimos. Nós somos como o senhor. Nós descobrimos como é que se cria o homem. Aí Deus falou: ó, então tudo bem, faz aí, vamos ver, né? Aí o cientista foi lá, pegou a terra. Aí o cientista foi lá, pegou um pouco d'água e começou a misturar para fazer o barro, né? Aí Deus falou: para. O cientista falou: mas para por quê? Não, primeiro você cria a tua água e depois você cria a tua terra. Daí então nós podemos falar de que você tem o poder criador. Entendeu, irmãos? O homem descobre. O homem, o ser humano descobre. Mas ele não cria nada. Mas o desejo dele é criar. Ele quer ser o criador. Foi inoculado lá em Gênesis 3:5. O conhecimento do bem e do mal. Mas a Eva não falou para Satanás não falou para Eva que isto era meia verdade. Não falou para Eva, né? Falou só que eles teriam conhecimento do bem e do mal, sabendo, sendo qual Deus. E na verdade, Deus reconhece isso. Em Gênesis mesmo, 3 mesmo, no 22, Deus fala: então disse o Senhor Deus. Ele disse para quem? Ah, para o Espírito Santo e para Jesus. É uma tríade, né? Elohim. Então disse: agora o homem se tornou como um de nós, parecido como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Conhecendo, mas não sabendo lidar com isso, né? Prosseguindo: não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre dessa forma, né? Porque uma coisa é você conhecer o bem e o mal. Uma coisa é você ter esse discernimento, né? Outra coisa é você saber, ter capacidade para resistir o mal e fazer só o bem, né? Então, esse desejo de ser igual a Deus, desejo pecaminoso, né, que nos afasta de Deus, foi inoculado como um vírus no interior de todo ser humano. Por um lado, Deus inoculou o desejo da eternidade, porque o espírito humano, ele só tem vida com o Espírito de Deus, né? E todo ser humano tem o desejo da eternidade. Aí Satanás entra e coloca no coração humano o desejo de ser igual a Deus, né? De ser igual a Deus. Aí fica essa luta. O homem quer ser eterno, mas igual a Deus. O homem quer ser eterno, mas igual a Deus. Quer dizer, ele quer ser eterno pelos próprios esforços. Ele quer ser eterno fazendo o bem. Ele quer ser eterno, criando o seu próprio Deus, segundo o homem, segundo a sua imagem e a sua semelhança. O homem cria Deus segundo a imagem dele, com os valores dele, né? Mas não, para ser eterno tem que voltar à origem. E nós temos que ser a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós temos que ter os mesmos objetivos de Deus Criador, nós temos que ter a mesma postura semelhante à do Deus Criador. Então é essa luta que existe, irmão. Há essa luta que existe. O desejo de ser eterno permanece, porque foi Deus que colocou. E o desejo de ser igual a Deus também existe, porque foi Satanás que colocou no coração de todo ser humano. Mas o homem que é ímpio, que é pagão, que não olha para a natureza e não consegue reconhecer a existência de um Criador, ele continua caminhando pelo caminho do desejo de ser igual a Deus. Ser eterno, mas com esforço próprio. Conhecimento, riqueza, né, falsa autossuficiência, tudo isso. Ou seja, resistindo ao Deus verdadeiro. Ao passo que ele poderia ser eterno, se ele reconhecesse a existência do Criador. Se ele reconhecesse que se tem o relógio é porque existe o relojoeiro. Tá certo, irmãos? Então é essa luta que nós percebemos, é essa luta que nós observamos do homem ele adorar a si próprio. Por isso que a ira de Deus vai ser manifesta. O desejo do homem adorar-se a si próprio. E Deus, quando criou o homem, Gênesis 1:31, ele viu que tudo era muito bom. Tudo era muito bom. E ele deu ao homem o livre-arbítrio. Foi quando entrou o pecado no mundo. E aí as coisas que eram tudo muito bom, elas receberam o vírus do pecado. O vírus do egocentrismo. Pecado. Todo pecado é egocentrismo. Todo pecado é o desejo do homem de fazer e acontecer. Todo pecado. Entendeu? Todo pecado é do homem achar que a glória é dele. Tá certo? Todo pecado é achar que o homem que fez, o homem não cria, o homem descobre. Porque tudo foi criado por Deus. E essa sabedoria humana que nos é ensinada desde o primeiro dia de escola, essa tese de que as coisas se ajuntaram, né, por um ocaso da natureza, né, é que nos afasta de Deus. É tão desigual que quando se pretende falar da segunda tese, ou seja, da tese do criacionismo nas escolas, há resistência. Há resistência. Quer dizer, porque sabem que se a pessoa parar um segundo, e usar sua massa encefálica para poder primeiro observar a natureza, né? Segundo, ler o texto bíblico, porque sem ler o texto bíblico, sem conhecer a Bíblia por completo, né, fica mais difícil. Sem ter um relacionamento com Cristo, fica mais difícil. Ele sabe que se o homem tiver essa oportunidade de pensar a respeito, ele abandona a tese da fé intelectiva, da fé difícil, da fé resistente, que é a fé no acaso. Juntou uma célula com a outra, uma proteína que veio. Tudo começou com uma explosão. Tudo bem, mas quem que acendeu o pavio para explodir? Tem que ter alguém para acender o pavio. Não tem. Como que vai ter uma explosão do nada? Do nada sai o quê? Não ouvi. Do nada sai nada. Houve explosão, pastor? Pode ter havido, sim. Porque a Bíblia fala que a voz de Deus soa como trovão. Eis que eu faço a terra. Brum. Eis que eu faço a árvore. Brum. Pode ter havido explosão, pastor? Pode. Não há dúvida. Mas para que haja explosão, alguém tem que ter acendido o pavio. Para que algo seja, surja, algo tem que ser anterior. Vem de uma proteína. Mas quem criou a proteína? Quem criou? Não, ela surgiu do nada. Do nada? Nossa, você tem fé, hein? Misericredo, isso que é ter fé. Acreditar que uma proteína veio do nada? Nossa, queria ter essa fé no Deus verdadeiro. É muita fé, fé demais. Fé demais acreditar que uma molécula, uma proteína veio do nada. Irmãos, não resista. Não resista. Olha em sua volta. Olha para dentro de si. Ah, se entrega. Se entregar dói menos. Se entrega. Vocês, nós, que temos esse pensamento sobre a visão de Deus, somos chamados de loucos. De loucos, porque confiamos no nosso conhecimento humano, nas nossas especulações. Irmãos, a eternidade é fato. A eternidade é fato. Por que é fato, pastor? Porque Deus colocou no coração do homem esse desejo. Agora, segundo a Bíblia, todas as almas, todo o espírito, todo o ser interior, eles são eternos. Desculpa. Todo a alma, todo o espírito, eles são imortais. Imortais. Eterno é só Deus. Por que eterno? Porque ele não foi criado. Deus não foi criado, então ele é eterno. Quando Eclesiastes fala que Deus colocou o desejo da eternidade no coração do homem, obviamente que é a partir da criação, né? É a partir da criação, porque teologicamente eterno é só Deus, eterno sempre existiu. Essa eternidade de Salomão, que é a sabedoria humana, ele está falando, segundo o dicionário Strong, eternidade, iolan, quer dizer, longa duração, para todo sempre, perpétua. A partir da criação, Deus criou a alma e o espírito humano e colocou nele o desejo de serem para todo sempre. Para todo sempre, tá certo? Então, dentro da teologia é importante entender isso. Eternidade, eterno, e imortalidade. Imortalidade. Né? Eterno é Deus, que não teve criação. Imortalidade é aquilo que a partir da criação não morre mais. Então, como já expliquei aqui, o grego, uma palavra, ele representa muitos significados. Muitos significados. Né? Deus colocou na alma do ser humano o desejo da imortalidade, de viver para sempre, de viver para todo sempre. E é essa a possibilidade, sim. O que nós temos que... Nós estamos vivendo um tempo para escolher aonde nós passaremos essa imortalidade. Aonde nós passaremos? Se nos céus ou no inferno que a Bíblia relata. Tá certo, irmãos? Esse é um texto muito gostoso, muito bacana. Eu gosto demais desse tema, entendeu? Porque para mim foi revelador. Né? Mas é um tema complexo, que tem muita coisa para se falar. O que eu gostaria é que os irmãos tivessem a seguinte ideia, de que esse desejo de ser imortal, de prosseguir, quem colocou no nosso coração foi Deus. Né? Ele fala de ser eterno a partir agora da criação, Eclesiastes 3:11. Né? E Satanás veio nos dando uma sugestão de uma outra possibilidade. De uma outra possibilidade. Nós não temos dúvida de que a nossa alma, o nosso espírito, ele é imortal. Que nós vamos permanecer com a nossa alma e com o nosso espírito. E depois do tempo certo, até mesmo com os nossos corpos glorificados, ressuscitados, sem mácula, sem doença, sem diabetes, sem doença, sem nada. Tá? Mas tudo conforme o tempo de Deus. Né? Deus formou-o no seu devido tempo. Essa é uma realidade. Então, irmão, creia nisso. É esse o nosso foco. É isso que nos move. É isso que nos move. Né? Se nós pararmos para pensar, um momento da nossa vida em que nós tínhamos um desejo muito grande a respeito de alguma coisa. Talvez morar num lugar, talvez ter uma casa, um carro, um emprego bom, né? Talvez, né? Ou ter filhos, talvez desejo ter filho, casar com fulano, né? A pergunta é, como que nós reagimos frente a esses desejos? São desejos seculares, né? Qual foi o nosso comportamento? Né? Nós oramos por uma mudança? Não, pastor, eu não era crente na época lá, eu não orava não. Não, mas rezar e orar é a mesma coisa. Só não pode repetir, né? Porque Deus fala que a repetição não tem graça, que não é diálogo. Então, mas você rezou? Deus entendia o seu tempo de ignorância. Não, pastor, eu também não rezei não, porque eu não... Mas recitou mantra? Não, pastor, era largado. Não, tudo bem, mas o que você fez? Ah, não, eu fui no médico, eu busquei um médico, eu tomei remédio para ter filho e tal, para comprar casa, eu me esforcei, trabalhei, eu fiz tudo isso e tal, busquei alguém que me orientava aqui, outro que orientava ali, aprendi na escola e tal, né? É isso, para poder alcançar aquele desejo de ter uma casa, de ter um carro, né? Mas agora, quando a gente para pensar naqueles desejos mais profundos, né, a gente chega à conclusão de que o desejo que Deus colocou no nosso coração é maior do que esse. É maior do que o carro, é maior do que a casa, é maior do que filho, é maior do que tudo. Porque, sabe, chega uma hora que você percebe que, nossa, mas o que eu estou fazendo aqui? Só ter filho? Às vezes filhos que são educados, filhos que são mal educados, filhos que reconhecem, filhos que não reconhecem. Tem todo tipo de filho, tem todo tipo de carro que às vezes nos traz um acidente, casa que às vezes desmorona. Mas será que você fica pensando, mas será que eu estou aqui só para isso? Só para viver esse tempo? Aí se você não despertar esse desejo pela eternidade, né, da sua alma, do seu corpo, numa vida pós-morte, você entra em depressão. Você entra em depressão. Né? Você fala, nossa, eu consegui casa boa, consegui emprego bom, tive reconhecimento da sociedade, tive filhos, mas a casa boa envelheceu, caiu, perdi, eu comprei outra, perdi a graça. Né? A escola, tudo que aprendi lá, hoje, quando eu vou lá, as pessoas nem olham mais para mim, não reconhecem. A posição social que eu tinha, passou, aposentei. Nossa, quando eu vou no quartel, os caras correm de mim, parece que, sabe, então as pessoas fogem. Né? Os filhos, ah, meu filho é educado, mas é um bom filho. Ou um mau filho, mas agora ele tem a vida dele, não posso mais intrometer, restou só eu. E agora? O que eu faço? Acabou tudo, foi fútil. Né? O que eu faço? Então, esse desejo da vida pós-morte, ele em algum cantinho do seu coração ele permanece. Em algum lugarzinho do seu coração ele está lá. Por quê? Porque foi Deus que colocou. Deus sabia que esse tempo acaba, para no cemitério, para no túmulo. Isso que nós vivemos, carro, casa, dinheiro, posição, filho, acaba no túmulo. Mas e depois? É uma dúvida que fica no coração de todos. Por que dúvida? Porque há desejo. Há desejo, então, nós temos que voltar para o nosso Criador. Nós temos que reconhecer que há um Criador. Porque ao reconhecermos que há um Criador, ao reconhecermos que há alguém que nos formou, nos criou, embora às vezes a gente seja rebelde com relação a Ele, mas esse alguém nos ama. Olha Isaías 55:3. Deem ouvidos, é Deus falando, e venham a mim, ouçam-me, para que sua alma viva. Então, quando a gente começa a pensar na eternidade, quando a gente começa a dar atenção a Deus, quando na sua revelação geral, que é a natureza, né? Ou na sua revelação especial, que é o texto bíblico, que é Jesus Cristo, a gente começa a ter alma viva. 90 anos de idade, ainda com a alma viva, esperançoso. Isso te move, te dá alegria, te tira da depressão, te tira da tristeza, te tira da falta de visão de futuro. Na hora que você se volta para o Criador, o texto fala, deem ouvidos e venham a mim. Nós temos que ir até Ele para que a nossa alma viva, para que a gente continue com 120 anos de idade, mas ainda vivo, esperançoso, não em depressão, não em tristeza. Olha, farei uma aliança eterna, eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi, minha fidelidade, Deus é fiel, o Senhor nos chama todos para viver a vida eterna, por isso que Ele deixou esse desejo nos nossos corações, que maravilha. Em meio a sofrimentos, me esqueço de Jesus. Oh, não, daquela caminhada, daquela cruz pesada. Oh, como Ele sofreu por mim. Os cravos em Suas mãos, os tapas em Seu rosto, coroa de espinhos. Ele passou e de nada reclamou. Foi por mim. Hoje posso então cantar, posso cantar, falar deste tão grande amor que se entregou na cruz. Conquistei vitória em nome de Jesus, ó, sim. Tenho felicidade, mas quero ir pra glória. Céu de luz, ó, sim. Já posso imaginar aquele grande dia que vou encontrar com Jesus, meu Salvador. Falo com amor, ó, oh, sim. Hoje posso então cantar, posso cantar, É isso, irmãos. É isso. A eternidade, a imortalidade, a busca pelo pós-morte é regra, com raríssimas exceções. E o nosso Deus, na nossa Bíblia, ele nos garante da onde veio esse desejo, né? E a forma que nós fazemos para ter esse desejo alcançado. Eu não sei se você pensa dessa forma, se pensa diferente, mas enfim, o importante é nós sempre avaliarmos baseado em que nós temos as nossas opiniões. Eu gostaria que nós sempre refletíssemos de que para acreditar na Bíblia é preciso ter fé, embora tenha muitos argumentos científicos, tenha muitos, né, a ciência da natureza, a ciência da geografia, né, a ciência histórica. A Bíblia tem muito de ciência. É que quando a gente fala em ciência, a gente imagina só um laboratório mexendo lá, né? Não, estudo. Na economia, a ciência da economia, a Bíblia fala muito. Na ciência política, na ciência da governança, a Bíblia fala muito. A Bíblia fala muito na ciência da sociologia. Né, na ciência da sociologia. Agora, ela fala, afirma, né, do criacionismo. Ela afirma que há um criador. Que há um criador. Né? Agora, nós temos a outra ciência, né, que é a ciência da observação. A ciência da observação, mas que é uma tese também. Não fala de ciências da geografia. Os evolucionistas não falam da geografia, né? Não fala da sociologia, os evolucionistas não falam, né? Dá algumas pinceladas, não fala da economia, não fala. E é tudo tese também. Então, para crer no evolucionismo, leia-se Darwin, é preciso ter fé. Para crer no criacionismo, leia-se Jesus Cristo, para ficar bem nítido, é preciso ter fé. Aí, você escolhe a sua fé. Você escolhe. Não é difícil, você escolhe. Qual dos dois lhe traz mais evidências? Qual dos dois lhe traz mais evidências? Qual dos dois dá resposta para essa esperança futura, né? Para essa esperança futura, né? Dessa eternidade. Qual dos dois te tira a depressão, te livra da depressão, te livra da angústia, da tristeza? Qual dos dois? Aí não é difícil fazer a escolha. Eu não sei se você sofre no corpo, se você sofre na alma ou nos relacionamentos. Mas eu sei que Deus nos ama e Ele quer o melhor para a nossa vida. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado pela Sua palavra, obrigado pela Sua revelação, revelação geral na natureza, que com o mínimo de humildade nós podemos, através da natureza, reconhecer a existência de um Criador. Obrigado pela sua revelação especial nas Escrituras, que nos dá um registro escrito das coisas que aconteceram, das coisas que estão acontecendo e das coisas que irão acontecer. Obrigado também pela sua revelação especial na pessoa de Jesus Cristo, que é um Deus Emmanuel, um Deus que viveu conosco. Pai, muito obrigado. Que essas palavras, essas ideias, essas verdades calem fundo no nosso coração, que é o nosso ser interior. Mente, espírito, alma. Pai, eu peço também por aqueles que sofrem no corpo, Pai. O Senhor possa estar restaurando a saúde física, órgãos, dando a ele mais um tempo de vida, trazendo alívio à dor, trazendo uma mobilidade maior, trazendo paz na vida desse, no corpo físico, Pai amado. Tu conheces a necessidade de cada um. Mas que não seja conforme a nossa vontade, mas que seja conforme a Tua vontade. Peço também, Senhor meu Deus, que o Senhor esteja abençoando a alma, a esperança, trazendo, tirando do coração, da alma, do pensamento dessas pessoas, a depressão, a tristeza, a falta de uma perspectiva de futuro, Pai. Só o Senhor nos garante um futuro, só o Senhor nos dá essa esperança de vivermos focado na eternidade, onde reconheceremos pessoas amadas, que estaremos com pessoas amadas, que vivenciaremos um tempo novo, um tempo de glória na presença do Senhor, onde não haverá dores, onde não haverá lembrança de dores dessa vida, onde nós só haverá lembrança de coisas positivas, de coisas maravilhosas, na presença do Senhor, na presença das pessoas queridas, num relacionamento conforme o desejo do Senhor, que na sua criação nos garantiu que tudo era muito bom e que tudo voltará a ser muito bom. Pai, abençoa, Pai, essa alma, esse pensamento. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Pai, abençoa os relacionamentos nesse tempo, na família. Seja com esse casal, abençoa. Traga esperança, traga concordância. Pai, não deixa que desfaça. Não deixa, Senhor meu Deus, com Satanás. Leve vitória nessa batalha temporária, mas não deixa, Pai. Ah, Senhor meu Deus, crianças. Há um povo que está intercedendo em favor dessas famílias, dessa família em particular. Pai, nós cremos na ação poderosa do Senhor, para que corações duros possam ser amolecidos, que corações, Senhor meu Deus, endurecido, Senhor meu Deus, possa ser transformado pela sua palavra, pelas orações, pela intercessão de um povo que clama, Pai amado, em nome de Jesus. Seja com a família, que é a criação do Senhor, manifesta mais uma vez o seu poder, manifesta mais uma vez a sua grandiosidade, Pai. Ainda que eles não te reconheçam como Senhor, nós lhe pedimos, nós lhe imploramos, nós clamamos, ó Pai, que dê mais uma oportunidade, mas que esse milagre seja feito para tocar na vida, para mudar conceitos, para reavivar uma confiança, uma esperança no Senhor. Que, Senhor meu Deus, o egoísmo caia por terra, que, Senhor meu Deus, o egocentrismo caia por terra, e que a confiança num Deus vivo, que a confiança num Deus de relacionamento se faça presente. Pai, seja com esse casal, seja com essa vida, seja com essas famílias, abençoando família que é a criação do Senhor. Nós rejeitamos a ação de Satanás, nós rejeitamos o ataque maligno, Pai, e em nome de Jesus, nós dizemos: Satanás, você está repreendido na ação da, com relação a essa família. Nós te repreendemos, Satanás, em nome de Jesus. E a ti, ó Deus, nós clamamos: entra com o teu bálsamo amoroso, entra com o teu amor, entra com a tua providência, Senhor meu Deus, ainda hoje, que nós possamos ter resposta positiva, que ainda hoje nós possamos, Senhor meu Deus, ouvir falar que o Senhor mais uma vez manifestou o seu amor, manifestou a sua grandeza, restabelecendo laços que foram firmados nos céus. Pai, nós oramos porque nós acreditamos, nós oramos porque nós cremos na tua ação poderosa. Abençoe o papai, abençoe a mamãe, abençoe o relacionamento, abençoe os irmãos, os filhos, que haja harmonia nesse lar, ó Pai. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Pedimos também pela nossa política, pelos nossos governos, que o Senhor seja com o governo, que o Senhor seja com os governados, que haja paz, que haja concordância nesse tempo, bem como na sociedade, Pai, nos transportes, nos mercados, nos locais onde as pessoas se movimentam, no trânsito, que o amor do Senhor se faça presente. Nós confiamos que um povo que intercede em favor de uma nação, o Senhor ouve, o Senhor dá atenção e o Senhor a protege. Por isso nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém.